Rádio é um hábito. Desde o momento que você acorda até a hora que vai dormir, o rádio está sempre com você. Um hábito sadio de saber de tudo o que acontece no mundo. Rádio Repórter de Ijuí, FM 93.9.